Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jumon. Final Splatfest está chegando. Do meu lado direito está o Lucas. Não é uma boa ideia tirar um cochilo antes do cast. Né, Jamon? Não, tô brincando. E diretamente do Japão está o Jefferson. É, 2 anos sem comer açaí bom. Caralho, acabei de comer, Jefferson. Tava uma delícia, cara, não é? Nossa, na cara. Mano, açaí é muito bom, cara. Açaí bom não existe. Ah, não. Olha só, mano. Existem pessoas que gostam de açaí e as que estão erradas. Enfim, 2 anos no Japão, mas a gente continua gravando. O Jamon contou uma história pra gente esses dias em off. Mas, baseado nela, eu lembrei de uma história minha, que é meio que parecida. A história do Jumon é meio pesada, então eu resolvi contar a minha, obviamente, né? Eu não vou contar a história do Jumon. Mano, baseado na minha história, vocês vão ter uma noção da história do Jumon. Tava no ensino médio, e na época que eu fazia o ensino médio, eu tinha uns computadores da escola que eram muito zoados, cara. Windows NT, e era uma bosta. E, assim, super inocente, eu usava, tipo, a época na internet pra baixar ROM de emulador, olha que errado. E guardar no disquete pra levar pra casa pra jogar. Só que teve um dia que eu tava num site de emulador e tinha mais 2 amigos comigo, né? Eu fui baixar um jogo e abri um daqueles pop-ups, mano, anos 2000 lá, de pornográfico, né? E, mano, eu fui tentar fechar e o computador começou a fechar lentamente, assim, de cima pra baixo a tela. E nesse momento que tava fechando, eu fiquei desesperado, passou um inspetor e viu a tela. E vi os peitos da mina, ó, gigante, tá ligado? Aí, ó, mano, nada aconteceu, desliguei o monitor e fui embora, assim. Aí no outro dia eu tava chegando no colégio e o inspetor veio falar comigo. Falou, mano, eu vi o que aconteceu. Aí eu falei, olha, eu posso explicar. Aí falou, não, eu vi que você tava vendo uma coisa pornográfica. Olha só, ainda bem que eu vi, etc, mas não faço mais isso não. Aí, mano, eu fui tentar explicar pra ele que, na verdade, tipo, a internet é bizarra e abrem pop-ups na sua cara, mas, e pornográficos, mas aí eu fiquei conhecido mesmo como menino que fica procurando coisa pornográfica na internet da escola, tá ligado? Oh, podia ser mais vergonhoso você falar assim, ah, não, eu não tava vendo pornografia, eu tava procurando joguinho. Mas eu tentei falar isso, cara, mas, mano, eu não vou conseguir explicar pro cara. Ah, mas tá bom, quando você... Isso é quando você era criança, certo? Eu tinha 15 anos, cara. Ah, beleza. Antes de 18, a gente não tem respeito, então tanto faz. Você pode mudar sua moral depois dos 18. Ninguém vai te julgar por uma coisa que você fez aos 15 anos, a menos que você tenha matado alguém, que eu acho que você não fez ainda. Mas eu não fiz nada errado, mano. Assim, tava baixando um jogador, assim, então tava fazendo algo errado, é verdade. Mas foi só um inspetor, imagina se fosse nos dias atuais... Se você fosse apresentar um TCC, um negócio assim, uma palestra, sabe? Mas é outra situação, aí muda onde está a pornografia. Se eu tivesse na banca, eu aprovava... Não, tô brincando, não vou... Corta sua parte, Lucas, não falei isso. Tô... Eu aprovava só pela ousadia. Ousadia tá bom, vai. A gente já tinha rumores de uma versão mais compacta do Nintendo Switch. Além de ser de praxe, da Nintendo lançar uma nova versão do seu aparelho, isso considerando versões passadas de portáteis da Nintendo, e de algumas fabricantes de acessórios já terem, assim, revelado que eles estavam fazendo acessórios para uma possível versão menor do Nintendo Switch... já haviam patentes que mostravam que uma nova versão da Nintendo Switch poderia aparecer e o que a gente estava chamando de Switch Mini, né? Acontece que a Nintendo, de surpresa, revelou na última quarta-feira que o aparelho existe e se chama Nintendo Switch Lite. E ele chegará no dia 20 de setembro em 3 cores diferentes. Amarelo, cinza e turquesa, ao preço de... $200, né? $199,99. Além das novidades das cores, o aparelho ele vai ficar no portátil, vai ter uma tela levemente reduzida, né? Que até então era 6,5 polegadas, vai reduzir para 5,5, com resolução de 720p e a bateria de 30% a mais do desempenho, né? A ideia é que a bateria passe de 2 horas e meia a 6 horas e meia para 3 horas a 7 horas, mais ou menos, né? Além disso, os Joy-Cons eles ficaram fixos, não vai ter HD Rumble, E o D-pad voltou a ser uma cruz, né? Antes eram os botõezinhos, mas agora vai ser a cruz padrão que a gente já conhece de consoles antigos, né? Ele também perdeu a câmera, não perdeu? É, como o joystick tá fixo, né? Se perdeu também. E por fim, o console não vai funcionar na TV, obviamente. Ele vai ser 100% portátil. Obviamente não vai ter aquela dock que você coloca o aparelho e ela arranha a sua tela, né? Então, fica a dúvida. Será que esse é um bom aparelho se comparado ao Switch tradicional? Vocês gostaram ou não do Switch Mini? Eu falei Switch Mini, é Switch Lite. Vai levar um tempo até eu acostumar. Olha, se comparado ao Switch original, é pior. Na minha opinião, é pior, porque ele perde bastante funcionalidade. Uma das coisas que eles estavam vendendo, que era o nome Switch, é você trocar do portátil pra TV. Se eu não me engano, é isso, né? A essência do nome Switch. É, ter a variação de gameplay, né? Ter todas as trocas que você tem que fazer. Exatamente. Então, comparado, é pior. Mas, pelo preço, eu acho muito válido. Essa era a minha dúvida. Vocês acham que a compensação essa diferença do preço, você acha que compensa na falta, na perda dessas funcionalidades? Essa é a minha dúvida. Aí vai do seu objetivo, né? A diferença depende do consumidor. Eu acho que quando o Switch foi apresentado, não só na TV como portátil, eles inventaram o tabletop mode. E o quick stand, e aquele standzinho que é ruim que você tem no Switch original, que você deixa ele no modo avião, do tipo, você coloca em cima da bancada do avião, você não tem mais. Então você perde essas funcionalidades, mas você ganha no preço. Eu acho que pra gente aqui que tá fazendo podcast não compensa, mas pra um pai de família, pra alguém que não quer gastar $300, economizar $100 sempre é uma boa coisa. Aliás, é só pensar, você poderia dar um Switch a $300 pro seu filho ou comprar um Switch Lite a 200 e comprar dois jogos digitais. Então, é uma conta bem fácil de fazer. E aquela coisa, né? O foco do Switch Lite é pra criança que... Agora que vai ter os blockbusters da Nintendo, que vai ser o Pokémon e o Animal Crossing, que tem um grande público infantil e você vai vender pra essas pessoas, né? A gente já comentou isso bastante aqui. Então, $100 faz uma diferença aí. E é aquela coisa, o público do Switch Lite não é a gente, né? A gente tem o Switch já, né? Só se quiser um Switch muito especificamente para usar no modo portátil, um Switch exclusivo para sair por aí. Aí, se alguém quiser de nós quatro, aí seria, mas a gente não é o público. O público é a criançada. E vale lembrar que vai ter uma versão especial, né, do Nintendo Switch Lite, que é de Pokémon e vai chegar no dia 8 de novembro, né, bem próximo da data de lançamento de Pokémon. Então, acho que dá até pra esperar, possivelmente, depois um bundle, né. Já fizeram isso, as vendas realmente aumentam, e principalmente no Japão. Conforme as pessoas elas compram jogos de Pokémon, elas também compram, ou aproveitam, né, pra comprar um novo console, e isso se compensa no preço. É engraçado que a primeira coisa que vem na minha cabeça... É como se fosse o 2DS, sabe? Uma criancinha jogando e deixando cair no chão e não sendo tão frágil quanto a versão normal. Eu imagino que essa é a ideia mesmo dele, porque até o 2DS é tipo... É um portátil da linha do 3DS que não tem 3D. Né? O Switch Lite é um Switch da linha do Switch, só que não faz Switch. Mas olha que engraçado, o nome Lite me remeteu diretamente pro DS Lite, né? Mas conforme vocês falaram, é mais... parecido com o 3DS, porque há uma perda de funcionalidade e mediante a redução do preço. Porém, eles voltaram com a questão das cores, né? Então eles vão investir em portáteis, em modelos que são únicos devido à estética deles, a essas cores mais chamativas, né? Eles usaram eles nem estão chamando de azul, é turquesa, né? Turquesa é um amarelo gritante, assim que eu acho bonito. Isso é algo que eles já fazem desde o Game Boy Color e cria um impacto muito grande nas vendas dos aparelhos, né? É só você comparar com qualquer outro tipo de linha de aparelho, sei lá, o Nintendo DS, por exemplo. Ele chegou a vender até 2009, ele vendeu 100 milhões de unidades. Porém, até o lançamento do DS Lite, ele tinha vendido 35 milhões de unidades. Então, você vê, quase 65% das vendas do aparelho se deu devido ao DS Lite e a reformulação da estética da... Calma que você tá excluindo o XL, o I e o XLI, né? Não, até 2009 eles... Ah, 2009 DS... não tinha. 2009 foi lançado o DSi, se não me engano. Tá. DS chegou em 2010, né? E eles, eu tenho quase certeza disso. Acho que foi 2010 que eles chegaram. Então, até 2009 foi 100 milhões de unidades. Óbvio, outras empresas utilizam esse tipo de estratégia. Por exemplo, a Apple, ela registra a marca dos aparelhos deles através de cores, através de estética. Então, pra quem tá achando um pouco estranho, a Nintendo tá investindo nesse tipo de modelo do Switch, apesar de já ser de praxe, sabe que esse é um método de mercado que funciona você for focar na estética do aparelho e repercutir em vendas, mesmo que o aparelho já esteja estabelecido no mercado, que é o caso do Switch. Então, eu gosto desse tipo de apelo, sabe? Você apostar em cores, apostar em estética, apostar em design e por aí vai. No Switch a gente tem aposta de cor em controle, não é? Mas não é a mesma coisa que o aparelho em si tá mudado, né? Você ter também aparelhos temáticos, né? Por exemplo, a gente tinha um 3DS do Pikachu, agora a gente pode ter um Switch até do Pikachu também, do Eevee, por aí vai. Mas a dock pode ser temática, que é o que acontece em vários casos. Tem até do Pikachu e do Eevee, acho. Pode ser do Sand Shuru pra ele arranhar a sua tela. Eu acho que, apesar de a base ser a mesma, você tá atualizando um hardware, eu acho que são contextos um pouco diferentes. Eu acho que no caso do DS e o DS Lite, pelo menos ao meu ver, o DS parecia um protótipo, nem parecia um produto. Ele era muito feio, ele era, não sei, ele tinha falhas de design. Com relação ao 3DS virar 2DS, eu vejo mais no sentido do tipo, a gente tem uma tecnologia cara aqui, e ninguém tá usando, nem a gente tá conseguindo usar esse 3D, não tá funcionando, então vamos tirar, porque aí a gente consegue vender isso pra criança, porque o 3D, o problema do 3D é que crianças de 6 anos não podem jogar, então como o nosso público-alvo é mais baixo, seria bom a gente retirar, eu acho que era uma funcionalidade extra. No caso do Switch, pra mim é que a Nintendo reconhecendo que é um mercado. Existem pessoas que gostam de jogar portátil, que nem o Mario, e então tem que vender para esse tipo de gente. Como eles mesmos falaram, que eles têm a pesquisa de quantidade de pessoas que jogam no modo dock ou no modo portátil, e era um público grande, isso você tendo as duas funções. Então imagina com pessoas que só jogam portátil, ou não tem TV, ou casas que só tem uma TV. Então é uma coisa, que você dá acesso a esse tipo de pessoa. Então eu acho importante essa atualização não já é esperada. A gente nem precisava de rumor para chutar uma coisa que deveria existir, que $300 é muito para jogar Pokémon, que pessoas precisam jogos portáteis, que apesar da Nintendo falar que ela vai continuar focando no 3DS, bom, beleza, se continuar focando no 3DS, você não tem mais jogo para ele. Acho que tudo calhou nesse negócio, e lançar cor é um fato. As pessoas, elas gostam muito de comprar o console colorido. Ou o Joy-Con, né, Jefferson? Jefferson tá ou o Joy-Con. É muito importante. É igual, sei lá, trocar a cor de sapato. Então acho que faz sentido ela lançar nessas três cores. E essas três cores eu gostei muito, e eu não tenho a menor ideia se eu vou pegar o amarelo ou o turquesa. Mas vai pegar. Já tá considerando, vai pegar já. Não sabe qual. Comprar eu vou, isso aí eu nem preciso, mas vai ser meu segundo pra Switch pra jogar junto com a minha noiva. Olha só, eu não concordo muito com essa questão de atualização de hardware, porque a ideia do Switch Lite, que nem você falou, é atacar um nicho de mercado, né? Porém, ele não entra em conflito com o próprio Switch por causa da diferença entre funcionalidades, né? Nesse caso, eu acho que é um pró você lançar esse Switch Lite como uma versão que não tem outros adendos do Switch que vieram até principalmente como uma revolução do mercado, né? Você poder jogar um console híbrido. E assim você tem dois aparelhos e dois públicos, dois mercados, e os dois continuam em paralelo. Eu acho engraçado a galera que fala que a evolução desse console é ter que o direcional em cruz, né? Mas aí o pessoal esquece que os Joy-Cons são separáveis para jogar de lado, e se tivesse no normal um direcional em cruz, alguém que fosse segurar o Joy-Con de lado ia se ferrar, ia ficar meio ruim de apertar os botões. Mas poderia ter opção. Só digo isso. Aí se vender um Joy-Con à parte, beleza. Mas tem gente falando que a base deveria ser assim. Ah, não. A base não pode ser assim, justamente pelo que você comentou. E uma outra coisa que eu tenho receio nesse Lite é que, por exemplo, os meus Joy-Cons, eu vou ser sincero, eu não acho que são controles tão duráveis. E eu tô vendo que de muita gente também tá começando na analógico ficar meio zoado. O Lite você não destaca, então é conserto direto. Não vai existir essa de comprar um par novo de Joy-Cons. Eu acho que eles vão ter, como foi uma revisão, assim, né, no hardware em si, assim, eles mudaram o design e tudo, você vê que o L e o R estão um pouquinho diferentes, estão tomando mais conta atrás. Eu espero que eles tenham feito um aparelho um pouquinho melhor que os Joy-Cons que vem no Switch. É, a gente tem que ficar na fé mesmo, porque esses Joy-Cons realmente de muita gente quebrou e eu fiquei surpreendido. Teve uma coisa que eu não entendi no vídeo, é que na hora eles comentaram que jogos como o Anti-Switch ou Mario Party, que eles necessitam utilizar os Joy-Cons, eles vão poder ser jogados com Joy-Cons à parte, né? Só que eu fiquei confuso como é que isso vai funcionar. Tipo, você não tem aquele standzinho pra segurar o aparelho. É, e aí, você vai conectar o Joy-Con e vai ficar segurando o aparelho com outra mão? Como é que vai ser? A Nintendo, ela tem um acessório pra você ter um quick stand pra você carregar e deixar ele no modo tabletop. Zoado, hein? É, mas o que as pessoas vão fazer é, sei lá, pegar o... Não sei, encostar ele na parede e jogar. Acho que é... Segurar com os joelhos, né? Isso. Só que vai ter que brincar de stand. O Jefferson comentou sobre a questão do 3DS, né? Eles comentaram que... O Doug Bowser comentou, né? Que esse Switch Lite, ele não vai entrar em conflito com o Nintendo 3DS. Porém, que nem o Jefferson falou, cara, eles não têm mais praticamente jogo pra lançar pro 3DS. E querendo ou não, tá competindo sim, obviamente, porque é o portátil novo da Nintendo, que tá chegando ao mesmo preço do 3DS, basicamente. O 3DS teve a redução de preço, mas o Switch tem toda uma linha de jogos portáteis e jogos que também estão no 3DS, né? Então, entre você comprar no 3DS e comprar no Switch, é melhor comprar no Switch. E aí, como é que vocês veem isso? Eu vejo continuação do que tá acontecendo agora, que é, tipo, 3DS, assim, ele... Só não falaram que acabou. Mas acabou, a Nintendo nunca mais falou nada dele em Direct, muito menos no E3. Né? Os últimos jogos que a gente tinha foi port, né? Tirando o que a Atlus lançou, o Persona Q2, os jogos da Nintendo, foi o Mario Bowser e Luigi. Foi o Mario Bowser. Foi acho que o único jogo desse ano, não foi? O Mario e Luigi Bowser Inside Story Deluxe lá? Talvez. Acho que foi em janeiro, mas eu não sei se eu tô correto. Teve algum depois? Alguém lembra de algum depois? Eu não lembro. Eu acho que não teve. Então, tipo, o último jogo é um remake. Antes tinha o Luigi's Mansion do GameCube pro 3DS. Então, o 3DS já foi, assim, né? Eles só não podem falar que não vai ter mais nada pra não atrapalhar, provavelmente, as poucas vendas que restam. É só pra limpar o prateleiro. É basicamente isso. Ou se você quiser fazer o discurso da Nintendo, é pra, em vez de você comprar um Switch de $300, compra... Um Switch Lite a 200 e um 2DS a 100. seria o mesmo preço. Outra coisa que a Nintendo comentou é que o Lite, ele é o único novo console a chegar esse ano. Ou pelo menos que eles anunciariam, né? E aí, então a gente não vai ter que nem eles estavam prevendo, uma revisão de console? Então vocês ficam chateados com isso? De não ter um possível novo Nintendo Switch mais potente? Chateado eu não fico, porque não ia ter grana pra comprar outro. Eu tô me saciando com o que tem agora, né? Mas eu acho que ainda vai sair uma versão mais parruda, assim. Só não vai sair esse ano mesmo, porque vai entrar em conflito com o Lite. Palavras do Lucas das minhas. Eu acho besteira você lançar duas versões no mesmo ano. E com relação à versão parruda, vai ter, mas eu só acredito que não seja... tão parruda quanto as pessoas querem. Eu acho que... isso também é parruda assim, não vai rodar jogo do PS4 como atual, não vai. Vai ser uma tela mais esticada, é só isso, um gráfico então, podre. Então, seguindo esse sentido, eu acho que, assim, a gente nem precisa ficar preocupado em trocar, a não ser que você queira muito, porque, tirando, acho que, memória, que você ter, sei lá, 32 é pouco, eu acho que não vai fazer muito sentido você trocar, E eles não vão fazer alguma coisa muito revolucionária. Se tem uma coisa que mostra nessas... Você tem um console, uma versão, sei lá, Pro, uma versão mais sofisticada, é que a maioria dos jogos eles ficam na versão que todo mundo tem. Então, você meio que joga pra baixo, né? Então, acho que não, mesmo quando sair, acho que você não vai precisar trocar. Mano, vocês estão falando de trocar, mas eu seguiria que nem o Lucas falou aí, cara, de repente expandir a tela, mas eles lançam só um acessório, igual o Sega Saturno, tá ligado? Que você coloca no Mega Drive. Aí nossa, você coloca no... Tira os Joy-Cons, bota outro bagulho que aumenta a tela, assim. Aí vai ficar tipo um Megazord do Switch e vai virar o Switch Pro Plus Wii U. Você vai encaixar Joy-Con no Joy-Con, pensou? Ele tem caixa do lado. Caralho, aí sim. Eu acho que vai lançar new, o nome vai ser New Switch Lite. Aí vai ter o direcional que nem o do Switch Lite, só que vai poder jogar na TV. E é isso que eles vão fazer. Tem um projetor atrás dele. Vai se chamar New Switch Lite U. Aí a revolução é que você pode jogar tanto na TV quanto no console. Olha que maravilha. E vem com uma coletânea de New Super Mario Bros. Mario World foi lançado dia 10 de julho, segundo o site da Nintendo da América, mas a verdade é que ele foi lançado dia 9. Eu não sei em quantos países foram lançados, eu sei que foi lançado no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil foi? Não, ainda não tá, Salvat. Não de forma legal. Tem muita gente jogando aí, né? Ah, eu viajei pro Japão pra jogar, ô Mario, tô aqui. Uhum. A polícia da internet aí tá vendo todo mundo, viu? Fica cuidando, tomando conta aí que... Enfim, o jogo foi lançado e daqui dois de nós jogamos, certo? Não, três, pô. Três, eu joguei também. Três? E qual foram as impressões de vocês? É só uma pergunta. Qual é a relação da galera aqui com a franquia Dr. Mario? Porque, assim, eu sou um cara que basicamente... Assim, eu tentei jogar, mas eu nunca gostei muito, não. Eu achava uma bosta, eu achava chato pra caralho, só isso. Eu achava muito bosta antes, depois comecei a jogar um pouco e vi que era um pouco interessante, mas sei lá, nunca fui muito, tive muita expectativa da série, é só um negocinho de puzzle que era ok. Eu gostava da música, na verdade, só isso. É, a música, realmente, a música é legal. É só isso que me agradava, mas no geral. Eu joguei um pouco só por curiosidade histórica. Não gostei muito, assim como eu não gosto de quase a maioria dos jogos de NES que eu não joguei na época. E depois minha noiva falou que gostava, eu comprei o NES, o Famicom, e tomei um pau dela. Aí eu fiquei puto com essa franquia. Acho que o campeão brasileiro de Tetris, mano, perdeu pra... pra sua noiva. Eu não gosto de dar desculpas, mas eu já falei, eu tenho um problema com cores. Eu sou um pouco daltônico, então eu uso isso como muleta. Ah, pronto. Puyo e Tetris não dá certo pro Jeff. Quais cores você confunde, Jefferson? Eu confundo... Na verdade, eu confundo... No Puyo Puyo, especificamente, eu confundo o azul com o roxo. No Dr. Mario, não tem desculpa. Eu consigo ver as três cores. Ele ia falar de roxo e sei lá, magenta. Podia azul também, de novo. Não... Não, mas tem. Nesse Dr. Mario tem cores diferentes aí. Não tem só os três clássicos. Tá, e as opiniões, Lucas? Então, eu não sou a pessoa mais conhecida por gostar de jogos de celulares aqui. Mas eu vou ser sincero que eu achei relativamente divertido essa versão. O conceito básico, que é você juntar as pílulas com os vírus, continua aqui. Então, se você faz uma linha vertical horizontal com três ou mais cores, com a sua pílula e os vírus, você elimina eles. Só que é bem diferente no geral. Você arrasta a pílula de baixo pra cima, já começa por aí. Mas enfim, eu achei legal que o jogo ele fornece vários mapas no começo, que você pode jogar de forma infinita, porque geralmente o jogo de celular você tem um tempo limitado pra jogar. Aí ele fornece um monte de fase no começo que você consegue ver como é que funciona o jogo, você consegue repetir a fase, que foi o que eu fiz, pra ficar testando como é que funciona. Eles dão uma boa explicação no geral como é que funciona tudo. Eu achei bem divertido. Eu tava acreditando que não ia ter muita profundidade o jogo, mas quando eu cheguei em umas fases depois, mais pra frente, eu comecei a ver que tem que usar um pouco mais a cabeça, porque eles te dão um set determinado de peças, sempre. Então é como se fosse um puzzle, no geral. Você vê a ordem assim que você tem nas peças, vai adivinhando onde vai jogando e vai fazendo na menor quantidade de turnos possíveis. Mas tem elementos de coisas de jogos de celulares que me irritaram um pouco. Por exemplo, o jogo é meio que gacha. Eu acho que pode falar que é gacha, não pode? É gacha, ele tem a parte de você... em português, eu tô jogando em português. O jogo tem português Brasil já. E aí é o plantão, né? Que você vai lá e puxa. É o plantão. Eu fiquei dando muita risada, cara. O personagem Spike se chama Espeto. Eu falei, puta que pariu, os caras. É oficial, é tipo, Beetle é besouro. Então faz sentido. É, faz sentido, mas é engraçado mesmo assim. Aí quando eu vi o número de porcentagens pros doutores e as coisas, que é 2% pra baixo, algumas coisas 0,3%, não sei o quê. Aí eu começo a desanimar um pouco. Mas acho que finalmente eu tô entendendo o motivo de que eu tenho que jogar isso poucas vezes durante os dias. E pronto, não posso ficar jogando horas seguidas. Então talvez esse seja um jogo que eu me dedique um pouco mais de tempo. Até semana que vem. O que é um bom tempo. Eu acho que todo jogo de celular novo da Nintendo você fala isso. Pior que é verdade, cara, não consigo me enganar. E eu gostei do jogo, tipo, eu joguei acho que 37 fases, eu não lembro onde eu parei, e joguei algumas batalhas versus, né, que aparentemente online não é contra IA, né, é contra um jogador mesmo, ou tô errado. É contra outro jogador e eu nem comento, fui jogar e passou 10 segundos, apanhei pra caralho. E eu achei da hora, assim, tipo, eu não, eu falei já, não sou um fã de, super fã de Dr. Mario, e eu achei muito interessante, tipo... As fases, quando você... As do início são bem tutorial pra você saber mecânica. Quando chega lá na frente, aí você para, fica olhando. O que eu vou fazer aqui? E é interessante. Eu acho que como a Nintendo ainda não tinha um Candy Crush wannabe, ele faz um bom diferencial com no meio de Fire Emblem Heroes, Dragalia Lost, Super Mario Run, Animal Crossing. O Dr. Mario se encontra ali. Eu achei... muito bom, assim, é a mesma coisa do Lucas, que eu não gostei de ser gacha, é meio estranho você ficar puxando um monte de doutor e ficar pensando que o Baby Mario vai ser um doutor. Prodígio, então, né? Mano, demais, velho, o cara ele pilota e é um doutor, velho, enquanto isso eu tô estagiando, com 24 anos, eu queria ser assim como bebê. Nossa, cara. Eu acho que, pra quem esperava Dr. Mario original, que era o caso da minha noiva... Quando eu mostrei pra ela, ela ficou um pouco decepcionada. Ela falou, queria, sei lá, queria que fosse o estilo clássico. Só que jogando, você percebe que pra mobile, eu acho que se você jogar Dr. Mario original, não ia se encaixar direito. Então, eu acho que a sacada da Nintendo foi bem bacana. De mudar a franquia, né? E adaptar pra dispositivos móveis. Eu gostei do jogo, cheguei, né, sei lá, na fase... Quando lançou, eu deixei meio de lado. Mas é por uma razão de eu vi que não tinha... Eu não ia ganhar Platinum Coins, eu falei, foda-se esse jogo. Agora, um pouquinho antes pra gravar o cast... Um pouquinho antes, não. Um dia antes pra gravar o cast, eu comecei a jogar. E eu gostei muito. Eu acho que é o Candy Crush da Nintendo. Só que eu gosto muito mais de jogar Dr. Mario World e Candy Crush. E eu explico por quê. Quando eu jogo Candy Crush, eu sinto que as peças que vêm, as peças que caem, elas são feitas de uma forma totalmente aleatória. Eu sinto que eu não tenho controle. Ou que eu posso até maximizar o número de linhas que eu vou fazer, só que no final as peças vão caindo e parece, não sei, a sensação que dá é que parece mais sorte. Com o Dr. Mario, não. Você tem as peças aleatórias que você tem na fase, só que você vai maximizando, exterminando os vírus e meio que os vírus acabam. Então você tem que limpar a tela. Então seu objetivo é limpar a tela, não matar o máximo número de linhas e torcer para que peças boas caem em cima. Você já vê o plano todo. Então eu gostei bastante de Dr. Mario World. Concordo com o Jomon, ele complementa um gênero que a Nintendo não tinha. E acho que até pela baixa expectativa aqui de todo mundo, foi muito mais do que esperado. Com relação a gacha, eu sou fã de gacha. Eu acho legal porque nós três estamos jogando e pegando doutores diferentes. Quais vocês conseguiram? Eu só vou rodar quando lançar a Rosalina. mano, eu fui tentar ver. Não, vou conseguir um doutor. Eu escolhi o Bowser, né, como o primeiro. Eu pensei, puta, tô fudido agora pra conseguir o doutor. Só vou ficar tirando aqueles personagens secundários. E você tirou algum doutor? Ah, eu não tirei, não. Ah, eu mas você rodou? Rodei uma vez. Ah, tá. Aí tirei o bichinho, o espeto. Aí eu escolhi a Peach como minha doutora. Você tem, pra quem não tá, pra quem não começou o jogo, você pode escolher entre o Bowser, o Mario e a Peach. Em qual doutor inicial você quer pro seu... E aí cada um ele tem um especial diferente, né? O Dr. Mario, ele corta uma linha horizontal, a Peach... Mais inferior. O Dr. Mario corta a linha horizontal mais acima, acho. Ah, mais acima, na aleatória? É, a do Bowser são duas aleatórias e da Peach é uma coluna. É, uma coluna aleatória. Eu peguei o Bowser e eu consegui, acho que, um Piranha Plant de assistente e o Yoshi. E o Dr. Olha Yoshi. Só. Porra, já foi... Ah, mas uma pergunta. Agora, bem específico. Quando você roda lá, é... Um assistente é o mesmo peso, tipo, é 4 mil moedas e você pode ganhar um assistente. Ao invés de um isso outro. Aí. Isso. Nossa, meu então, Deus. Você vai tirar triste, o doutor, vai ser um inferno, mano. Isso, então eu fiquei triste, cara. Eu rodei, então, eu rodei 3 vezes e consegui. Então você acho é que é mais... Os deuses do gacha apontaram pra você e falaram, vamos cagar a mão desse cara e fazer ele tirar o Yoshi. O cara é profissional do gacha, cara. Ele sabe o tempo certo pra apertar o botão e vir personagem. Enfim, mas acho que, assim, na jogabilidade, acho que se você é bom, você supera, sei lá, um confronto com um doutor que seja um pouquinho melhor. Isso inclui no modo versus. Eu nunca senti que eu perdi porque o outro tem um doutor melhor. E sim porque... Ah, não, mas calma. Calma que vem Power Creep, velho, e... Os doutores têm aquela coisa de ataque e defesa. Não, os assistentes também, cara. Vai ficar idiota o bagulho. Os assistentes, ele tem habilidades pra modo solo e duelo. Alguém vai explorar alguma coisa ali. Isso é só tempo. É, vai explorar, mas eu não sei. Eu acho que eu sou... Me considero mediano em Dr. Mario. E, aliás, meu rating foi meio que 50-50. Eu ganhava 2, perdia 3, ganhava 1... Então acho que foi uma experiência bem divertida. Acho que eu que não gosto muito de jogo online versus, nesse eu acabei gostando, porque você joga rapidinho, o cara é muito bom, ele te detona em 30 segundos, então tá tudo bem. É só um trauma rápido e continua, né? Segue a vida. É, pra você pegar. Só serve pra você pegar o prêmio, né? Você derrota 7 e depois tem que esperar mais 10 horas. Então, acho que tá tudo certo. E pra aquelas pessoas que reclamam por causa do negócio de estamina, eu vou falar uma coisa. Quem fala que jogou 2 horas e, ai meu Deus, eu tenho que pagar, meu, você é muito ruim, velho. Porque aquele jogo te dá muita vida. Se você passa a fase, você ganha um heart, então... É, ou você tem muito tempo livre, filho, ou você tá... Ou que eu acho que o caso da maioria das pessoas é reclamando de barriga cheia. Você tá jogando um jogo por R$0 e deixa eles ganhar dinheiro na estamina. Eu até posso concordar com você não gostar de gacha, mas de algum jeito você tem que deixar eles fazerem dinheiro, porque senão não tem motivo pra ter esse jogo. Se não é propaganda na cara 10 segundos. É, isso é uma opção bem pior que eu acho. Eu prefiro desse jeito. Ô Mário, você não tem planos de baixar esse jogo, não? Assim como eu sou no iPhone, eu baixo, cara. Por enquanto, né? Tamo aí, não sofrendo. Eu tô de boa, na verdade. Eu tô ouvindo vocês conversarem e tava aqui navegando. Caralho! Foi mal, gente. Eu realmente, realmente pisquei nessa conversa. Tá tudo bem, a gente supera esse trauma também. Agora vamos à sessão Jogo Rápido, onde lemos as notícias da semana de forma rápida. E a primeira notícia é que Cuphead terá série animada na Netflix. Eu acho que o estilo artístico desse jogo estava tudo pronto já para ele chegar como uma série animada. E como fã das séries animadas, sei lá, dos anos 30, 40, 50, vi de Mickey Mouse, cara, eu vou ficar muito na expectativa dessa animação. Ó, mas será que vai ser a mesma qualidade que o do jogo? Porque o teaser que eles mostraram, tá, o estilo artístico tá bem diferente. Não é muito difícil de replicar, né? Mano, Ixi, não sei, Mara. Não é, cara. Por mais, não tô menosprezando a arte do jogo. Acho que transportar essa mídia para o jogo é o grande diferencial de Cuphead. E com certeza isso é a grande dificuldade deles. Agora, você produzir uma série animada nesse estilo artístico, que até é retrógrado, mano, que utilizava técnicas muito antiquadas, deve ser fácil para eles. Eu tô cagando regra aqui. E com relação a quem jogou o jogo, a história do jogo é legal? Você acha que daria uma boa animação? A história é básica, não é tão profunda, porque não é a proposta do jogo, acredito eu, mas ela é básica. Eu não sei nem como eles vão aprofundar tanto, na verdade. Acho que eles vão fazer coisas mais corriqueiras das aventuras dos dois com cada chefe do jogo, sabe? Super Mario Maker 2 alcança a marca de 2 milhões de fases upadas. Eu acho engraçado esse termo upada, mas mais de 2 milhões. É fase para um cara... A qualidade deve ser deliciosa das fases, hein? Eu tava pensando nisso, é um monte de lixo ali no meio, né? Cara, 99% é churume, 1% é o top ali, né? Provavelmente teve gente que subiu só pra testar, assim, e ver como é que funciona pra fazer o upload, mas, porra, mano, são 2 milhões ainda. Você espera que daqui a pouco eu adiciono mais um lixo lá. Novos Pokémon de Galar, líderes de ginásio exclusivos de versões e novos Pokémon aparecem em novo trailer de Pokémon Sword and Pokémon Shield. E tem os Gigantamax também, que é uma nova mecânica, entre aspas. Primeiro, aquele rumor lá, que a gente já sabe que é real, que, mano, só tá cada vez mais se concretizando, né? A gente já sabe que tudo que foi publicado naquele rumorzão lá é verdade, então... tende-se a que dos próximos anúncios a gente já sabe o que vai acontecer. Gigantamax, ele já tinha aparecido naquele rumor e agora a gente já sabe como é que ele funciona, etc. Eu acho estranho ainda o Gigantamax, mas vamos ver no jogo como é que vai ficar. E sobre os Pokémon das antigas gerações que vão aparecer em Galar, são 6. O único que me importa é Mawile, o resto é Ferrocid, Ferrothorn de Unova e Merani e Toxapex de Jaua. Esses a minha irmã gosta, então eu apoio. Ferrothorn é o matador de Mega Kangaskhan, tamo junto. Ah, mas não tem Mega, porra. Então, mas foda-se. Mas eu gostei dos dois líderes de ginásio. Assim, eu tô gostando de tudo que tá aparecendo desse Pokémon. Os Pokémons novos. Assim, né? Eu fico meio puto com a galera gostando de Pokémon creme quando reclamam da porra do Pokémon Sorvete. Mas. Então, eu tenho uma explicação pra isso. O Pokémon Sorvete não é fofo e o Alcrim é. Ah, caguei, cara. Tô falando como é que é o comportamento da galera. Mas, até porque eu gosto do Pokémon Sorvete, que eu esqueci o nome dele. Meu Deus, qual é o nome dele? Isso, Manilux. Os líderes de ginásio, eles são diferentes de acordo com a versão, certo? Sim. É o mesmo ginásio, é o mesmo lugar, que vai ter só que o símbolo lá do ginásio parece que é um lugar meio com uma areia. Aí é o símbolo de lutador no Sword e o símbolo de fantasma no Shield, e aí o líder de ginásio e provavelmente todo dentro do ginásio é diferente. Eu gosto muito dessa situação que você deixa coisas diferentes para jogos. Eu sempre reclamei aqui que Pokémon, você tem as duas versões são iguais. Quando você muda o líder de ginásio, parece pouca coisa, mas para mim eu acho legal. Porque sempre vai ter aquele cara que vai ter as duas versões e vai jogar duas vezes, ou... É legal contar pro seu amigo que jogou outra versão. Ah, fulano tem isso e aquilo. E eu vou aproveitar pra já pra resgatar discussão do passado e tacar lenha na fogueira. Eles poderiam fazer Pokédex diferentes de acordo com a região. Aí o povo ia ficar muito puto de não ter a National Dex inteira e ter, sei lá, eu quero, sei lá, Pokémon Sword, mas meu Alakazam só tem no Shield. Ia ser muito engraçado. Nossa, ia ser muito. Ia destruir todo o espírito da franquia de troca, né, velho? Sim, aí você vai trocar e fala: não, esse Pokémon não pode, porque não tem na sua versão. Caraca, é muito escroto, velho. Não pode batalhar porque não tem nessa versão. Vai dar um pau na hora que vocês batalham, fica parecendo Miss Signal. Tetris 99 recebe skin de Splatoon 2. E se você tá ouvindo e não sabia, você perdeu. Eu perdi também. Não, você não, Lucas, porque quando a gente grava isso aqui ainda tá acontecendo. Não, tá acontecendo, só que eu não vou me dar o trabalho de ligar pegar. Então no futuro, o meu do futuro sabe que eu não vou pegar isso aí. Eu do futuro vai se arrepender, né? Tá, não, nem vai lembrar, na real. Mas eu acho legal, tipo, essa esses crossovers, porque o Splatoon tá no final, né? Vai estar o Spacalypse, eu não lembro agora como que eles deram o nome meio zoadinho. E aí nisso eles estão fazendo essa... Uma semana antes de ter o evento no Splatoon, estão mostrando, estão fazendo um evento no Tetris pra lembrar a galera. Então acho interessante, assim, poderia ter alguma coisa no ARMS também. É, e no Japão esse Final Splatfest tem até, em algumas lojas tá até fazendo votação, achei mó engraçado. Você pega aquela urna lá e escolhe qual time que você quer e vota. Eu achei... Ah, da hora, velho. É, bem bacana. E a camiseta também do jogo tá sendo vendida em todas as mães Nintendas, tanto a japonesa, a europeia e a americana. E aqui no Japão é o olho da cara, velho. É quase $40 uma camiseta. De Chaos Order, né? É, eu ia comprar e eu falei, não, esse preço não dá pra pagar não. Deixa quieto. Em uma retrospectiva sobre o Satoru Iwata, são mostradas imagens de uma antiga ideia de Earthbound no GameCube. E o Jomon já ficou... Eu coloquei a notícia, tipo... Não é a versão de 64 que acabou virando Mother 3, né? Essa é uma... mostraram, parece, mais o Earthbound normal, né? O Mother 2. E é muito bonito. Assim, ia ser maravilhoso isso. Eu fico sem palavras, assim, é muito bonito. Foi confirmado pela US Gamer que Fire Emblem Three Houses terá rotas de romance com o mesmo sexo. É o romance gay que tinha no Fates com um personagem e pra cada sexo, né? Então tinha um cara que era bi e uma mina que era bi. Agora falaram que vai ter também no Three Houses. Não falaram números, mas algumas pessoas que já estão com cópias do jogo revelou assim quantos números são. É um pouquinho a mais do que no Fates. Então é... A passo de lesma tá melhorando essa situação. É, faz falta, né? Agora tá entrando protagonista negro, acho que tem que ter mais etnia também, e é bom eles também, já que tem romance no jogo, né? Tá abrangindo mais o público, obviamente. É impressionante que a Nintendo é mais... Qual é a palavra? Conservadora? Menos conservadora que a Atlus. Isso me impressiona. E agora vamos para os anúncios da semana. E o primeiro é o World Cruise Story, com lançamento para o dia 18 de julho. É, esse jogo é mais um daquele... da mesma desenvolvedora de Game Dev Story, né? É Kairos Software. E, mano, é uma framework de imprimir jogo do tipo, assim, de simulação. Nesse caso, você vai ter um barco lá, um navio de cruzeiro, e você vai gerenciando ele, né? E por aí vai. Eu não tenho ideia do que é esse jogo, Mario, desculpa. Mano, não é possível, você já deve ter visto um desses jogos de simulação da Kairosoft, mano. Tipo, eles fazem é o mesmo jogo, só que eles só modam... Ah, daqueles game designer, né, tal. Tem um que é o Game Dev Story, tem outro que é, mano, gerenciar um shopping, gerenciar uma escola, gerenciar a porra toda. O do Game Dev, eu sei. Além do game, o único que eu fiquei com vontade era o de sushi. Que é o sonho fazer um restaurante de sushi de esteirinha, que eu acho divertido até hoje. Peraí, você falou que queria fazer... Você falou que também queria fazer aquele de águas termais também. E que existe. Não, aquele eu na verdade, que eu comprei aquele jogo, eu não gostei muito. O de sushi é mais legal. O próximo jogo é One Piece Pirate Warrior 4. Pirate Warriors, né? Talvez tenha escrito errado. Pirate Warriors. Aqui meu inglês também não é um dos melhores do mundo. É nóis, a gente fica... cortando plural até no inglês, né, mano? Foda. E é um jogo musou muito bom, One Piece. Eu só não achei o trailer meio, tipo... Parece que eles estão tentando fazer meio Jump Force, o bagulho ficar meio realista, e aí eu fico com medo, porque fica merda. Eu gosto que esse jogo tá chegando no Switch, porque até então eles eram... Você já eles pegou algum da série, mano? Já. Eu joguei o 2 pro PS3, 2 ou 3, não lembro. Enfim, Mas é um jogo muito bom, é um jogo muito bom. É, eles lançam a cada período de tempo porque, né, a história vai evoluindo. Obviamente, One Piece, eles vão meio que fazendo baseado na história e eles vão lançando cada vez mais jogos, né? E agora vamos para os lançamentos da semana. E o primeiro é o Dragon Quest Builders 2. Alguém comprou? Não, mas fica o aviso aí pra quem quiser, né? jogo publicado pela Nintendo, que a Nintendo não fez muita questão de fazer propaganda não, mas tá aí. É, o que eu tava reclamando de Fire Emblem na semana passada, velho. Próximo jogo é o God Eater 3. Que é o famoso Monster Hunter mais tecnológico, né? Mais robozinhos. Alguém pretende pegar? Não. Não. ele parece ser tão difícil quanto jogar Monster Hunter? Putz, eu tentei jogar um, eu não consegui. Então acho que sim, porque Monster Hunter eu ainda consigo brincar. É, então melhor não. Então melhor deixar quieto esse jogo. Tiny Metal, Full Metal Rumble. Isso aqui é a expansão do Tiny Metal? Esse aí é um segundo jogo. É um jogo novo, né? É um jogo novo que... Metal. Isso, que eles... colocaram... robô. Tiny Metal é bem legal. Se você gosta do gênero Advance Wars, tática... Do gênero Advance Wars. É gênero. Porque não tem jogo do tipo, e todo mundo... Ah, isso parece um gênero. Isso parece Advance Wars. É um jogo bem legalzinho. Eu não terminei o primeiro, mas o dia que eu terminar eu pego esse. É, o jogo visualmente me chama a atenção, mas de algumas pessoas que jogaram falaram que não gostaram tanto, mas se você gostou, talvez eu dê uma chance pra esse. Valkyria Chronicles 4 Complete Edition. É o jogo que lançou no passado, se não me falha, e todos os DLCs dele. E acho que agora tá valendo mais a pena pegar, né? Eu acabei não comprando 4, talvez agora dê uma animada. Vai valer a pena quando entrar em promoção. Sim. A Lethal League Blaze. Alguém conhece Lethal League? Não. Lethal League. É um jogo que você e mais um amigo, pode ser mais pessoas, vocês ficam jogando uma bolinha um pro outro. Aí vocês têm que meio que dar um parry na bola e ela vai com mais velocidade pro outro lado. Se chama Pong, só que... É um Pong, só que você tem, o objetivo é você acertar o seu amigo e ele não conseguir dar parry na bola. Então, e aí cada personagem tem um golpe especial, por exemplo, tem um que ele joga a bola pra trás e aí ela abre um portal dimensional que aí ela aparece outra parte da fase e faz. Então, assim, é um jogo que eu nunca tinha ouvido falar, um amigo trouxe, o primeiro eu tô falando, né? O segundo eu não joguei, esse é o segundo do jogo. E é muito legal. E eu acho que ele cabe uma ideia. Ele é uma ideia muito interessante pro Switch, que é justamente multiplayer. Ele funciona muito bem multiplayer. Isso aí tem suporte pra 4 pessoas? Tem suporte pra 4 pessoas. O 1 tinha, o 4, o 2 eu imagino que tenha também. E o último jogo na lista é o Senran Kagura Peach Ball. Caramba, a gente tá terminando bem essa lista, hein? Beach Ball de vôlei de praia, é isso? Então, é um jogo de pinball, velho. Tá falando, tipo, um pinball bem safadinho, assim, pra vocês. É, já tô imaginando. Algumas coisas devem ter peitos no meio do pinball, é isso? Aí bate. Se no pode ponto ter Pokémon no meio do pinball, por que não pode ter seios? Ai, meu Deus. Eu acho que tá faltando a Nintendo. Depois de Pokémon e Metroid, podia ter outra coisa, né? Não sei. É, o Mario Pinball também não é um bom exemplo, que foi uma bosta de aquele jogo de Game Boy. O Pokémon? Não, o Mario Pinball de Game Boy. Tá. Uma merda, o Pokémon é maravilhoso. Ah, tá, é. Se você passa mal do Pokémon, a gente ia ter que discutir isso. Nossa, cast de 5 horas, cara. Eu acho que podiam ter fases temáticas com cada franquia. Tem um do Mario, um do Donkey Kong, um do Pokémon, um de Metroid, por aí vai. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, que talvez seja express, porque a gente falou muita besteira nesse podcast, e talvez a gente compense isso nos comentários, não sei. Como é o trabalho do Jomon, e ele tá muito habilidoso com isso ultimamente, então vou pedir pra ele fazer as honras. Eu não sei se foi sarcástico isso. Não, é sério, não, tô falando sério. O primeiro comentário foi do Evilásio Costa Jr., e ele falou que hoje ele só ia comentar de Fire Emblem, e fez uma decisão certa. E ele falou que concorda comigo e com o Jeff sobre o Season Pass, né, que não parece tão interessante, que talvez ele pegue se ele tiver problemas no modo Critical, mas antes disso não tá interessado. E ele falou a opinião dele geral, assim, que ele achou interessante a falta do triângulo de armas, assim, por mais que não tenha, ele gostou da ideia de... Ele falou a mesma coisa que eu, mais ou menos, de... É, meu Deus, é customizar cada personagem, e até porque nos outros jogos tinha isso também, com armas que são breakers de outras, né, armas que invertiam o triângulo. E ele falou que ele fica meio assim com... Ele não fica tão feliz com a quantidade de tempo que vai levar esse jogo, porque ele falou que talvez seja um pouco mais complicado pra fazer replay do jogo, né? Porque 80 horas não é uma coisa que você consegue fazer replay todo o tempo. Fire Emblem, normalmente com 20 é mais fácil. Mas não vai ter 80 horas, não precisa ficar coisa. O cara jogava devagar, ele ficava pensando. Vocês têm que sentir, né? Só o flow. É, então. Você já sabe jogar Fire Emblem, você não vai demorar tudo isso. Principalmente se você for muito esperto e colocar lá nas opções, desativar a cena de batalha. Você vai ver. Que é o único modo verdadeiro de jogar Fire Emblem, né? Desativando essas porcaria de cena. É legal isso. No início, mas cansa muito rápido. E que ele falou que enquanto espera o Treehouse lançar, ele vai jogar o Fire Emblem Binding Blade, que é o favorito dele. Que é o Fire Emblem do Roy, né? O Fire Emblem 6. E que dessa vez a meta dele é ter uma equipe final com todos os espadachins. Menos os ladrões, porque eles não têm segunda classe. E ele indagou, será que dá certo? Jeff, eu não joguei o Binding Blade ainda. Qual a sua opinião sobre um time só de espadachins? Time temático. Eu acho que... eu terminei esse jogo duas vezes. Honestamente, eu não lembro. Eu lembro que quando eu joguei era difícil. E você... pra quem tá jogando esse jogo é uma pessoa experiente em Fire Emblem, então vai ser difícil, mas ele vai conseguir dar um jeito nisso. Bota fé nele, é isso aí, Jeff. Ninguém vai falar nada? É Fire Emblem, o Lucas e o Mario eles disputam até. Cara, não tem. E o último comentário foi do nosso amigo Rodney Binorelana. E ele comenta sobre o Switch Lite e ele achou a novidade interessante, mas ele tem medo que os futuros jogos não sejam otimizados só pro Switch Lite. E ele ficava com um pouco de medo disso. Eu acho que não tem que se preocupar, porque não tem o que otimizar pro pior, assim, né? Só se a Nintendo esqueceu o HD Rumble. Eu também acho que não vai ter o que otimizar, na real. Ele vai ser só uma versão que perdeu algumas funcionalidades, mas pensa como se fosse o 3DS pro 2DS, não pro New 3DS. Senão eles iam frisar bem isso, que ia ter melhora no gráfico e etc. Eu acho que não vai ter melhora, mas algumas coisas vão estar mais atualizadas, né? Pode até falar de firmware e etc, porque não só firmware do aparelho, mas middleware dos componentes. E até a arquitetura nova dos modelos, eles vão estar numa versão mais nova, né? Você pode considerar isso como upgrade, mas acho que não vai ter uma performance melhorada, não. O ponto é esse, é que o Lite ele melhora, né, se você for ver. Então, na verdade, eles poderiam melhorar, mas acho que eles vão colocar a mesma coisa pra todo mundo. E ele comenta que, embora nunca tenha jogado a visão nova do Clannage, ele fala que já rolaram algumas lágrimas dos olhos ao assistir alguns capítulos do anime, né, que eu tinha comentado que é um anime pra chororô. E ele perguntou sobre a gente, se a gente já teve alguma experiência similar em alguma mídia. E ele falou que foi um ótimo cast e mandou melhoras pro Lucas, né? Tomara que o Lucas tenha se recuperado. E mais ou menos, o Lucas tá meio zoado ainda. fica um resquício, né, da gripe meio foda, mas obrigado por perguntar, Rodney. E agora eu tô bem melhor mesmo. Mano, eu tenho direto, velho. Com filme, com animação, com jogo... eu não choro na vida real com algumas coisas da própria vida real, mas, mano, em compensação, na vida fantasiosa, tamo aí. Rock Balboa, eu choro, velho. Então, sei lá. E de anime aí, Shigatsu Kimi no Uso é um anime feito pra você chorar, assim. Então, se você quer só chorar com alguma coisa, pode assistir. Acho que eu também choro meio fácil. Acho que com Jojo mesmo, eu chorei tantas vezes já. Bom ponto. Sei lá, assim, tipo, das que eu lembro, assim, que eu chorei. Chorei com o Jojo, e mais de uma vez. E assim, partes que eu já sabia que ia vir, quando veio de novo, chora de novo. Exatamente. Eu chorei com o filme do Pokémon do Lugia, que teve agora, do Zero Hora. Em uma parte específica eu falei assim, nossa, não tô chorando em nada, né? Aí veio um momento, putz, mano, eu zabei, eu chorei com o Sarazamai, que eu comentei no podcast anterior, eu chorei com o Trails of Cold Steel, com um NPC morrendo, eu fiquei irritado comigo, comecei a chorar com o NPC. Tipo, tiozinho da vila, velho, eu comecei a chorar, eu fiquei tipo, o que que tá acontecendo, cara? E eu chorei ontem lendo mangá, o marido do meu irmão, que tá sendo publicado pela New Pop, né, terminou agora, chorei lendo também, então eu choro com tudo, eu sou um chorão. Eu choro mais com esportes do que com histórias, eu não sei, acho que uma coisa que me toca muito foi quando foi Copa de 2010, 2010, eu acho que quando o Iniesta faz aquele gol na Holanda, na prorrogação, aquilo ali eu desabei, velho, tava torcendo tanto pro time da Holanda, e um dos meus jogadores favoritos, que no caso era o Iniesta, faz aquele gol porque o Van der Vaart idiota deu condição legal pra ele. Eu acho que... Mano, o cara tinha acabado de entrar na prorrogação, tava com gás todo, né? Ele foi voltar pra marcar. Só que no que ele voltou, a bola deu um bate-rebate e sobrou pro Iniesta, aí deu merda. Aquilo ali foi triste pra mim. Você nem guarda no rancor, né, Jefferson? 9 anos, mas tá tranquilo, né? Aliás, uma coisa que eu sempre comento aqui, eu prefiro assistir esportes porque, tá, você pode falar que é comprado, não sei o quê, mas, sei lá, é a vida de um cara tentando, sei lá, aprendendo a fazer aquilo, sabe? Pode ter uns subornos, mas eu acho que é porque eu também acompanho bastante, inclusive eu tô assistindo a Liga de Vôlei, e também emocionante, também choro, então, acho que por mais que seja comprado, eu acho que é convincente, no mínimo. É, então, são vidas reais, tipo, é uma coisa besta, o cara treinou a vida inteira pra chutar uma bola, velho. Aí ele perde o campeonato, ele fica triste, eu falei, mano, por quê? Porque, diabo, você treinou a porra da sua vida inteira pra ser bom, e quando é, sei lá, quando é uma série ou quando é um anime, é só um cara escrevendo um conto. É, então, essas histórias me tocam mais. Mas ele treinou a vida inteira pra escrever aquele conto. Aí tá, você vai esperar pelo autor. Ele pode. Ele tentou aqui e não conseguiu, aí você começa a chorar. Ele tentou e, sei lá, o filme flopou. Que triste mesmo. Ele ficou pobre. E pra você que ouviu até agora, não deixe de entrar no site, comentar todas as suas impressões do episódio e também tudo que nós discutimos. É, se você tem alguma crítica, sugestão, dúvida, alguma pergunta para a gente, porque isso é muito importante pra gente continuar fazendo essa sessão de interação com o ouvinte, né? Quanto mais vocês interagirem, mais conteúdo a gente vai ter pra discutir nessa roda de, sei lá, besteiras, não besteiras, mas talvez infertilidades, não sei. Obrigado, Mara. A gente precisa que vocês comentem pra que a gente tenha mais conteúdo pra gente discutir aqui entre nós, né? É isso. Quem tiver Anime Friends aí, bom evento. Já foi, né? É, já vai ter sido. Comenta suas experiências se você foi. É, pensem no Gigantamax do ai meu Deus, esqueci do Diglett. Eu só tô esperando o Pikachu retrô fofinho. Bom, inspirado no Evilás, eu vou fazer uma perguntinha aqui. O Jomon gosta, eu não curto muito. É, mas, sei lá, se vocês têm interesse de unboxing da coleção de... É, edição de colecionador de Fire Emblem Three Houses. Se estiverem afim, aí eu faço um vídeo e a gente vê como que posta. Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.